para a ilha, fazer a cabeça sobre o sol que irradia, que manda em ritual é na batida do ré, que com cabelo trançado eu tô livre na vida, do que há de errado com a noite que brilha, do que há de errado com a noite que brilha. We can make it. Agora try putting to metronome. Eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. Eu não aguento. Eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. Eu não aguento. É de todo dia, de dia. Mão na cabeça e documento. Let's go a little bit, metro. Try to put the drum. Okay. Colocar um pouco a bateria nos 70 BPM, porque aí fica melhor pra tocar esse tipo de música. Pode ser? Could be. You can't put the drum in this beginning. We'll be right back.

vou me embora para a ilha fazer a cabeça sob o sol que irradia. Quem manda em ritual é na batida do ré. Vem com o cabelo trançado, eu tô iluminado. Do que há de errado com a noite que brilha? Do que há de errado com a noite que brilha? Eu vou me embora para a ilha fazer a cabeça sob o sol que irradia. Quem manda em ritual é na batida do ré. Vem com o cabelo trançado, eu tô iluminado. Do que há de errado com a noite que brilha? Não há nada, eu não aguento. Eu não há nada, eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. Eu não aguento, eu não aguento. Não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. Para a ilha, sob o sol que irradia, é na batida do reggae. Eu tô livre na vida, como a noite que brilha, como a noite que brilha. Eu vou me embora para a ilha, sob o sol que irradia, é na batida do reggae. Eu tô livre na vida. O que há de errado? Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. Yeah. Splash, please. When I fall away, I wish don't die. Catch me the weather when the storm on die. What's can it put the step on the return by? We just take it on the step, quit it, return by. We don't keep on the step, quit it, return by. We don't keep it on the step, quit it, return by. You're standing in the bed, you want us to buy. You read a heart through eyes before I ride. Take your money, take your money. Take my money, take my money. Take my money, I have this. Take my money, dude, I have this. Agora você pensa que vai correr. Fique esperto, senão vai levar uma bala. Uma bala me dá cara, se eu me trouxe. Todo mundo fica sete, eu também quero pintar. Toma trechinho de bala na cabeça pra pá. Eu vou me embora, fazer a cabeça sob o sol que há. Firmando o rito, é na batida do ré. Cabelo branco, eu tô livre na vida. Que há de errar, é uma noite que brilha. Que há de errar, é uma noite que brilha. Eu vou pra casa agora, eu vou pra casa agora, eu vou. Eu não aguento, eu não aguento. Eu vou embora para a ilha. Eu vou embora para a ilha. Eu vou embora para a ilha. Eu vou embora. Eu vou me embora para a ilha, fazer a cabeça sob o sol que irradia. Quem manda em ritual é na batida do ré. E com cabelo trançado, eu tô livre na vida. O que há de errado com a noite que brilha? O que há de errado com a noite que brilha? Eu vou me embora para a ilha, fazer a cabeça sob o sol que irradia. Quem manda em ritual é na batida do ré. E com cabelo trançado, eu tô livre na vida. O que há de errado com a noite que brilha? O que há de errado com a noite que brilha?

I can send you other music from him. Okay. I hope you. Yes, I don't know. Fix the crashes. I'm wait. Thank you, Ziggy. Thank you, man.